Você sabe por que não peguei aquele carro zero? Por quê? Por causa dos bancos. Os bancos, eles não eram de couro? Não, os bancos não liberaram o financiamento.